balanço da sanfona eu me perdi. Seu sorriso é o sol que brilha aqui. Na dança da vida eu quero ficar com você nos braços até o dia raiar. O cheiro é flor que o vento espalhou. Teu olhar é estrela que já me guiou. Na roda da vida, só quero rodar com você, meu bem, até o mundo parar. Vem cá, meu bem, vem cá dançar. Amor no sertão nunca vai acabar. Teu cheiro é flor que o vento espalhou. Teu olhar é estrela que já me guiou. Na roda da vida, só quero.